Minha mãe me disse, faça tudo o que quiser, só não deixe Deus triste e não perca sua fé. Então percebi que eu não preciso do pecado para ser feliz. Pelo contrário, uma lista pra vida escrevi, mas de tão comprida não fiz nem metade ainda. Enchi a cara de sorrisos e a minha vida de amigos. Pulei da ponte que nos separava, no mar de esquecimento afoguei as mágoas. Me revoltei contra as mentiras, me viciei da sua alegria. Dei o troco com perdão e agora eu vou sem vergonha na contramão. Jesus Cristo e a Bíblia, me chamem de careta cristão ou crente. No mundo de iguais eu sou diferente. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Que eu canto, pois eu sei em quem confio. Se eu canso, me levanto, pois eu amo o desafio. E quem acha que perdi não sabe nem metade do que eu já vivi. Minha vida com Deus é uma aventura. Já vivi tanta coisa que não cabe nessa música.